Alô, quem é? Sou eu, Tigrão. Qual é, parceiro? E aí, Marral, qual é a balada de hoje, parceiro? Hoje tem uns piquinhos por aí, irmão. Tem a Melt, tem a Bunker, tem a Six, a 00. Então, a gente pode se encontrar que hora? Às 10 horas? 10 horas lá no Devasso, então. Então demorou, 10 horas lá. Já é, então a gente se encontra lá, mano. Paz. A noite tudo acontece, todo sai pra zoar, liberar o estresse. Na febre da pista, todos tentam conquista. Entre flashes, premissas, checkmate em vista. A boate tá cheia, só filé, só felina. Mulheres femininas, lascivas, rebolam de baixo acima. Excitadas viajando no som. O Jobeck, Tomek, Bourbon, Dom, Depp nos moleques, sangue bom. Só tem pela Ghost, Nike, Louis Vuitton. No mic, dos track, nos fake MCs, Death Ray Front. Quando o verso soltou Tom, Coleone, tudo no meu nome. Sujeito homem, tô com fome pelo processo. Sei que vou vencer aquilo que me propus a fazer. É só crer, ser tudo que eu posso ser. Olhei flores, regalas pra vê-las crescer. Com a verve, toco, ponto G, o corpo leve. Fazendo a tremer de prazer, questão de pele. Pro ilha como a brisa do alvorecer. Trazer a paz do crepúsculo. Deixar ela brilhante como o esplendor. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. A balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. E a balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu. A madrugada no momento é se distrair. Tomar um vinho no inverno e se divertir. Com o calor da sua boca se descontrair. Discutir a relação pra mente evoluir. Liberar a adrenalina, estar sempre de bem com a vida. Ser radiante na hora certa pra seduzir um parceiro. Mantendo sua postura de dominador. Assalto alto, preta, morena, ruiva, linda e loura. Saindo dos seus táxis ou carro importado. No rádio som alto, todo mundo esperto, entrosado. As gatinhas dançam, faz aquele rebolado. A noite contagia com vários desenrolados. Papo vem, papo vai, e aí se deu bem? Segue normal, de uma maneira atual. Vários amigos na esquina, tomando Domec do mel, cervejinha em alta astral. A paquera tá rolando, olhares que se encontram com um desejo de ficar e namorar. A pista está dançante com várias mulheres. Se você não conseguir, melhor você se adiantar. Partir pra outra missão enquanto houver tempo. Se sua atitude não valeu de nada, eu só lamento. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. A balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. A balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu. A noite é bonita, feita pra celebrar. Dançar, se divertir, rir e relaxar. Se leve pelo tom do som. Sangue boa, sangue bom. Fique na moral e zoe na DC só pra curtir. Quero ver você descer e subir. Pelas mulheres mais formosas que Afrodite. Acredite, glamourosas de batom de glitter. A saia de chifão, peças da Tiffany. Sexo, toma do drink, a volupa se reflete. Teu corpo tá tão chique e tão quente. A música envolvente, vocal iminente. Tão noite agradável e surpreendente. Provocante e atraente com esse perfume da piscadinha. Cheiro no ar, fragrância de jasmim. Tudo bem, a festa já vai começar. Com várias nufetas pra zoar. Todo mundo suando o corpo, remexendo sem parar. Na mão um drink leve, cajun tônica, campari. O resto eu não falo porque depois você já sabe. A noite é uma criança, vamos todos sacudir. Se requebrar, se abraçar, se beijar e se exibir. Porque a luz está se pondo e o sol está nascendo. Fantasias eróticas já estão acontecendo. Isso tudo é simplesmente só pra impressionar. Se você tem muita energia, vamos gastar. Se sentir melhor enquanto houver disposição. Se o final seja feliz, como muita distração. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. A balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu. A noite cai, você ri, você dança e se diverte. A balada continua, você não sabe o que acontece. O dia vai raiando, muita coisa aconteceu. A hora passou rápido e você não percebeu.